gente já confirma o trem. Torre Salvador, Azul 4062, boa noite. Baixado e travado. 4062, tudo autorizado, pista no zero, variável com 3 nós, o ajuste no zero no meio. Tente. Solo 09, direita, Paxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 4, já merece. 320, autorizado puxando 4 chama táxi. 0 pro estacionamento, tá 3520. B, total de 107, 2 horas e 15, o pé não recebe. 3520 até o ponto de espera livre. Reposto pronto. Cuidado, ponto de espera 10, tá 3520. Tá, 3520, pronto, ponto espera no zero. 3520, alinhar e decolar, pistão no zero, variável 3 mais. Autorizado decolagem, pistão no zero, tá, 3520. 3520 aos 23, controle 120-18, boa viagem. Transformador 908, tá 3520, obrigado, bom fim de semana. Boa noite, tá 3520, 1600, perfil da PUCA. Boa noite, tá 3520, contato radar na decolagem, sobe ao nível 190, sai da PUCA. 190 PUCA, tá 3520. chama o centro Recife, frequência 12545, secundário 12685. Centro 3520, Recife 2545, 3285, 3520, bom dia.